Quando Paulo escreve a Timóteo, abra lá comigo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Fiel é esta palavra: se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não neófito, para que não se ensoberbeça e caia na condenação do diabo. Também é necessário que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Veja só, nós temos um problema gravíssimo neste capítulo, nesta carta. As palavras em português foram mal traduzidas. Esta é uma verdade. A única palavra que está aí é presbítero, que é o mesmo no original que bispo, que é o mesmo no original que pastor, a mesma palavra, e que nada tem a ver com o título e o cargo pastor que hoje existe, e que muitas vezes muitos me chamam: ô pastor. É um título que foi inventado por homens. A função pastoral, ela é outra. Ela é exercida independente do título do cargo. Deus me separou, separou a minha esposa para estar sendo sustentado pela igreja, dedicando tempo integral, discipulando as vidas, administrando, cuidando das coisas da igreja local, o que não aconteceu com a maioria de vocês. Porém, a questão pastor não é só com relação a mim, mas todas as vezes que você está gastando um tempo com uma pessoa e ensinando a caminhar nos caminhos do Senhor, você está pastoreando aquela pessoa, você está alimentando aquela pessoa. Tem alguns que se inclinam mais a isso por causa dos dons e talentos pessoais. Mas isso não significa que alguém possa dizer: nem isso, não é comigo. Porque, na verdade, quando a gente vai executar uma dessas coisas que não nos pertencem, na nossa questão de talentos, nós vamos forçar alguma coisa da nossa própria natureza. E a primeira coisa que é forçada são os nossos limites e os nossos erros. Olha, eu não dou para isso. Eu peguei para fazer, mas olha, eu ainda errei aquilo, porque não é meu negócio. Mas por que que errou? Por que que teve alguma dificuldade? São essas áreas que Deus quer trabalhar na nossa vida. Embora alguns sejam especificamente chamados para pastorear, tem o dom de chegar, de ouvir, e ouvir por uma hora, e ouvir por duas horas, e sentar e... Tem, ué. Outros têm o dom de sentar e ensinar, ensinar as doutrinas, ensinar, ensinar. Ontem os irmãos estavam lá sentados com o Geraldo e... Algum irmão veio para assim: olha, podia ter uma classe lá, porque o geral estava me ensinando, foi a Terezinha, estava me ensinando algumas coisas ali, que, olha, eu nunca tinha aprendido aquilo. Deus deu ao Geraldo o dom de ensinar algumas coisas. Mas não significa que você, não, ensinar não é comigo, porque o Espírito de Deus que está em você vai te usar para ensinar a outros algumas coisas. Irmão, conhecer doutrinas bíblicas não é tão importante quanto viver isso aqui. Porque conhecimento, você pega o Jô Soares, ele conhece sobre Bíblia, sobre Evangelho e sobre muita outra coisa. Embora parte do que ele menciona ao vivo é porque estava na pauta, coisa que nem sabia. Esse é um dos poderes malignos da televisão. Eu sempre tenho prestado atenção, por exemplo, no programa dessa próxima semana, que está gravado, eu disse: o Geraldo me enviou um texto que está circulando na internet. Eu tenho que deixar claro isso, porque qualquer um que me ouve falando aquilo acha que aquilo é de mim. E tem muita coisa ali que, na verdade, eu estou só repassando. Quando eu estou ministrando a palavra do Senhor, tem que ser de mim. Se for só repassando, não tem poder. Mas a televisão tem esse poder de... A pessoa, a cena, sabe muito bem disso. Ele apresenta aquilo lá, mas não é conhecimento adquirido. É, de repente, aquela palavra que ele decorou ali, naquele momento, para a televisão. Mas passa a imagem de que o sujeito sabe profundamente. Então, o Jô Soares sabe muita coisa que decorou ali minutos antes de gravar, muita coisa que estudou por curiosidade. Mas quanto mais a gente sabe de muita coisa, mais superficial sabe. O que o Senhor quer é que a gente se aprofunde no conhecimento pessoal, experimental, não precisa ser de muita coisa. Então não adianta saber todas as doutrinas, não adianta saber tudo da vida cristã. Eu preciso saber caminhar com o coração. Eu posso dizer hoje, nesse domingo, porque nessa semana o Senhor tem tratado comigo, para que eu caminhe com alguns corações, minha esposa, meus filhos, meus pais, minha sogra, meus cunhados, saber olhar para eles e cuidar do coração. E eu vou te dizer, eu estou dizendo que Deus tem tratado comigo nisso, não é para dizer que eu já aprendi isso, irmão, porque eu não aprendi. E aí se tornou uma das moendas de Deus na minha vida pessoal. E se não for assim, eu não tenho DNA, código genético de Deus para transferir para vocês que caminham comigo e com a Dani e com os irmãos que o Senhor tem trazido para cá. Se não for assim, nenhum de nós vamos ter como ensinar. Vamos até passar muito conhecimento, mas não vamos ter como discipular. Por isso Paulo vem e diz: filho, todo aquele que busca ao episcopado, ao servir na casa do Senhor, não importa com qual ministério, não importa se colocado para trabalhar integralmente ali, ou se é um membro que tem sua empresa, sua profissão, mas pertence ao reino de Deus. O Senhor vai levantando líderes, homens, presbíteros, que governam o corpo de Cristo. E não é governar no sentido convencional de quem que manda aqui. Não, é governar porque está dando frutos em algumas áreas. E tudo começou coração com coração. Estes presbíteros, ou chamados de bispos também, ou chamados de episcopado também, chamado de pastores em outras traduções, cada um de nós precisa ser assim: irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante. Gente, quanta gente... Ele não vigia antes de falar, fala... Ele não vigia... Espera aí, deixa eu pensar primeiro. Irmãos, quantas vezes eu já me peguei... Meu Deus, por que eu não pensei primeiro antes de falar isso? Por que eu não pensei? Tem que vir... Então, a prudência, por isso calar é melhor e ouvir mais é melhor. Porque aí você não... Deixa eu avaliar se eu posso dizer isso mesmo. Deixa eu pensar se é isso mesmo. Deixa eu buscar de Deus alguns sinais. Deixa eu buscar de Deus. Vigilante é isso. E também em outras áreas, né? Quando se aproxima um pecado, quando se aproxima uma situação, você já está... Oh, já estou vigiando. E nisso, meu irmão, como Deus fez a Dani vigilante. Meu misericórdia, Senhor. Às vezes vigia demais. E está sempre assim: olha, isso, isso, isso. O melhor é que em todas as vezes que ela mencionou a vigilância dela, ela estava certa. Oh, meu Deus do céu. Capítulo 5, versículo 8. Sim. Mas se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um incrédulo. Isso aqui é base para o coração a coração, um a um, discipulado, lar, família, o coração da igreja local.